Quarta etapa do Giro de Itália foi cumprida, mas não houve vencedores. Luís Filipe Vieira assume culpas pelo sucesso do Benfica. Naval e Portimonense vão jogar na Liga de Honra na próxima época. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. A sua hora de almoço está agora mais recheada. É que de segunda a sexta-feira, a Antena Web traz-lhe rapidinhas na brasa. Ria a bom rir na companhia da sua estação. Rapidinhas na brasa, um programa da parada da paródia. De segunda a sexta-feira, entre a 1 e 1:30 da tarde, aqui na sua rádio Antena Web. Eles são... Venceram o festival RTP da Canção no ano de 2009. E desde então foi um percurso sempre em evolução. Os Flor de Lis são os próximos entrevistados da Rádio Antena Web em mais um Tempo de Antena. A propósito do Signo Solar, álbum de estreia dos Flor de Lis e da final do festival Eurovisão da Canção, que se realiza no dia seguinte, convidamos o grupo para se juntar a nós. Daniela Varela, a vocalista, conversou connosco e conta-nos como tudo começou, quem são os Flor de Lis e o que podemos ainda esperar deste grupo. Flor de Lis, em entrevista à Rádio Antena Web, na próxima edição do Tempo de Antena, a partir das 5 da tarde, neste dia 13 de maio. Antena Web, sintoniza-te. Serás meu, eu sou. Morreu da pancada e não sofreu com isso. Genericamente, é este o resultado da autópsia feita a Wouter Weiland. O ciclista belga que perdeu ontem a vida enquanto corria na terceira etapa do Giro d'Italia. O ciclista caiu enquanto corria a mais de 70 km por hora. A pancada foi brutal. A morte imediata. Armando Manucci, que autopsiou o corpo do ciclista, disse entre outras coisas que Weiland sofreu uma fratura na base do crânio, sofreu traumatismos cranianos muito profundos, sofreu danos corporais profundos também, nos órgãos internos, e não sofreu com a pancada. Foi tão brutal que a morte foi imediata. Hoje, a quarta etapa de 216 km que ligou Génova a Livorno foi neutralizada pela organização do Giro d'Italia, que autorizou que todos os membros da equipa Leopard, inclusive o português Bruno Pires, e o norte-americano Tyler Farrar, que apesar de não fazer parte da equipa, era amigo íntimo de Weiland, a organização autorizou que todos chegassem ao mesmo tempo na meta. Hoje, concretizou-se a prova, mas não houve competição. No futebol, realizou-se este fim de semana mais uma jornada dos campeonatos nacionais da 1ª, 2ª e 3ª divisões. A 2ª B, entretanto, já acabou. Vão agora realizar-se os jogos então, para o paramento dos dois classificados que irão subir à Liga de Honra. Na 1ª Divisão já ficou decidido que quem vai descer é a equipa do Portimonense e também da Naval 1º de Maio. Os navalistas perderam por 1-0 frente à equipa da União Desportiva de Leiria Já os portimonenses venceram o Marítimo por uma bola a zero, mas como pelo mesmo resultado o Setúbal bateu o Sporting na Alvalade 21, a vitória dos portimonenses ficou sem efeito, pois neste momento a diferença entre os dois clubes é de 6 pontos. Aliás, neste momento ainda se interpõe entre vitória de Setúbal e portimonense a Associação Académica de Coimbra, que tem apenas 30 pontos, enquanto Setúbal tem 31. Mas já lá vamos, vamos começar primeiro pelo grande momento da jornada. Foi mesmo este golo apontado pelo jogador do Setúbal, Jailson, ao minuto 55, a dar então assim a vitória à equipa do Vitória de Setúbal, que precisava dela para ficar com a manutenção garantida. O Sporting saiu mais uma vez derrotado e viu o Braga empatar frente à Académica de Coimbra, um empate a zero. Ora, com esta conjunção de resultados, a equipa do Sporting de Braga está neste momento no terceiro lugar. E o próximo jogo vai ser dos que vai ser em grande, com a equipa do Sporting Clube de Portugal a deslocar-se ao Minho para no AXA defrontar o Sporting Clube de Braga. Um jogo decisivo para a equipa leonina, sobretudo. Mas houve mais 7 jogos e nesses jogos há ainda o destaque para os 3 golos de Pizzi no Dragão. 3 golos que deram ao Paços de Ferreira um empate a 3 frente ao Futebol Clube do Porto. Um jogo que ficou marcado pela festa portista. Este foi o último jogo para o campeonato antes do término do mesmo. Na próxima jornada o Porto joga fora. Ora, vamos então a todos os resultados desta 20ª jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, com, como já disse, a Naval e o Portimonense a descerem à Liga de Honra. Sporting 0, Vitória de Setúbal 1, com o gol de Jailson, como já aqui dissemos, aos 55 minutos. Portimonense 1, Marítimo 0, Académica 0, Sporting de Braga 0, Futebol Clube do Porto 3, Paços de Ferreira 3, União de Leiria 1, Naval 0, Vitória de Guimarães 1, Beira-Mar 0, Nacional 1, Olhanense 1 e Rio Ave 1, Benfica 2. O Porto tem 81 pontos, tem mais 19 que o Benfica, que tem 62 pontos agora. O terceiro é a equipa do Sporting de Braga, com 46 pontos. A Académica tem 30 pontos, mas já garantiu a manutenção. O 15º é o Portimonense, com 25. 16º Naval, com 23. E a única coisa que a Naval poderá conseguir fazer é reduzir a desvantagem para a Académica, caso a Académica perca e a Naval ganhe, e trocar de posição com o Portimonense. Estes dois clubes vão apenas cumprir calendário. O Vitória de Setúbal é agora 13º classificado, com 31 pontos. Na Liga Orangina, a 3 jornadas do fim, a competitividade é tão grande que o 8º lugar poderia ainda subir e o 9º poderia ainda descer. Duas metades da tabela que ainda lutam ou pela manutenção ou pela subida. Embora em alguns casos seja notoriamente difícil que tal venha a acontecer. Vamos aos resultados desta jornada 27, que ficou marcada por algumas surpresas. A equipa de Varzim perdeu por 3-1 na Póvoa com o Gil Vicente. Ricardo Neves, jogador varzinista, apontou involuntariamente o 1-0 para a equipa do Gil Vicente, marcando um golo na sua própria baliza, aos 50 minutos. Richard, 9 minutos depois, aos 59, portanto, fez o 2-0 para a equipa do Gil Vicente. Rafael ainda reduziu para a equipa da casa aos 83 minutos, mas Zé Luís, aos 87, mataria o jogo com o 3-1 final. A equipa do Gil Vicente ascende assim ao segundo posto e está muito próximo do primeiro, porque a equipa do Feirense perdeu em Penafiel, com Michel a marcar através da marca da grande penalidade o único gol do encontro, ao 87º minuto, a favor dos penafidelenses. O Feirense perdeu assim uma ótima oportunidade de garantir desde já a subida à primeira divisão. A equipa do Penafiel consegue, com estes 3 pontos, um importante trajeto conseguido rumo à manutenção. Ainda que, como já podemos perceber, a percebemos não garantida. Quem também beneficiou de mais um deslize foi a equipa da União Desportiva Oliveirense, que se aproximou do primeiro lugar. É a terceira, tem 45 pontos, e é a União Desportiva Oliveirense, que com um gol de Hierro ao 74º minuto, bateu a equipa do Sporting de Covilhã por uma bola a zero. Ainda outros resultados desta 27ª jornada: Desportivo das Aves 3, Arouca 2, Fátima 1, Santa Clara 2, Belenenses 1, Moreirense 1, Estoril Praia 1, Friamonte 1 e Trofense 0, Leixões 0. O Feirense tem 48 pontos, vai no primeiro lugar. O Gil Vicente tem 46, vai no segundo. A Oliveirense vai no terceiro, tem 45 pontos. O Santa Clara é o 8º lugar, aquele que ainda pode lutar pela subida. Tem menos 9 pontos do que o Gil Vicente, que é segundo classificado, tem 46 pontos. Ora então, a equipa do Santa Clara tem 37 pontos, tem 9 pontos de diferença, precisamente o número de pontos que está em disputa naquilo que ainda resta desta edição da Liga Orangina. Quanto à equipa do Estoril Praia, é 9º, tem 35 pontos, precisamente mais 9 do que a equipa do Sporting da Covilhã. Os serranos vão no 15º posto, com 26 pontos. Ora, 9 pontos separam o 8º de primeiro e 9º de 15º. O 14º equipa do Varzim, com 28 pontos. 15º, Covilhã, como já disse, com 26. 16º e último, a equipa do Fátima, com 22 pontos. Já acabou a 2ª Divisão B, vamos agora para a 3ª Divisão, Série A, com os seguintes resultados: Limianos 0, Esposende 0, Mirandela 5, Melgacense 0 e Fão 0, Viarense 1. Lideram os mirandelenses com 37 pontos, segundos limianos com 29, terceiros vianenses com 28 pontos. Isto quando faltam apenas 3 jornadas para a final deste campeonato. Série B: Paredes 2, Grupo Desportivo Joana 1, Famalicão 1, Cerzedelo 1 e Amarante 2, Sousense 0. Famalicão lidera com 36 pontos, segundo Paredes, terceiro Amarante, ambos com 32 pontos. Série C: Alpendurada 1, Penalva do Castelo 1, Sinfãs 2, São João de Ver 0 e Avanca 3, Bustelo 2. Uma vitória importante para a equipa sinfanense, que assim cimenta a sua liderança. 38 pontos, agora mais 3, do que o Sporting Clube de São João de Ver, que vai no segundo lugar, com 35 pontos. O terceiro é o Alpendurada, com 25 pontos. Série D: Oliveira do Bairro 1, Associação Desportiva Nogueirense 2, Académico de Viseu 6, Sourense 1 e Monsanto 2. Aliás, Monsanto 0, Atlético Riachense 2. Nem assim a equipa de Monsanto saiu do primeiro lugar, com 35 pontos. O segundo é a Académica de Viseu, com 31. O terceiro, também com 31, a Associação Desportiva Nogueirense. Na Série E: Sacavenense 1, 1 de Dezembro 2, Sintrense 1, Peniche 2 e Alcustense 2, Caldas 3. O 1 de Dezembro de Sintra vai no primeiro lugar com 38 pontos, segundo o Caldas com 36, terceiro agora o Alcustense com 27 pontos. Na Série F: Esperança de Lagos 0, Estrela de Vendas Novas 2, Sesimbra 3, Mineiro Aljustrelense 1, Moura 4, Fabril do Barreiro 0. O Estrela vai para o lugar com 38 pontos, segundo o Moura com 31, terceiro Sesimbra com 30. Na Série Açores acabou o campeonato e já não há mais nada para resolver. Por esta época acabou. Lusitânia 3, Boa Vista de São Mateus 0 e Angrense 1, Santiago 0. Ora, precisamente Angrense com 55 pontos e Santiago com 42 sobem, ou melhor, ficam assim, nos dois primeiros lugares desta 3ª Divisão Série Açores. Na Série Madeira ainda há para jogar, também só se realiza a 7ª jornada, com os seguintes resultados: Machico 1, Centro Social Desportivo Câmara de Louvos 0, Cruzado Canicense 0, Ribeira Brava 0, Estrela da Calheta 1, Porto Santense 4, que assim passou para a frente com uma vantagem agora de 2 pontos. O Porto Santense tem 38 pontos, mais 2 que o Ribeira Brava com 36 e também mais 4 que o Cruzado Canicense com 34 pontos apenas. Não preparamos devidamente o plantel, criamos expectativas muito elevadas e andamos demasiado tempo a festejar a conquista do campeonato. São palavras de Luís Filipe Vieira, que hoje fez meia-culpa do insucesso do Sport Benfica neste ano. Numa conferência de imprensa, Luís Filipe Vieira deixou, antes de mais, bem claro, que Jorge Jesus vai continuar no comando técnico da equipa do Benfica. Aliás, diz também que nada está relacionado com o facto de haver as razões financeiras em jogo, ou seja, que a equipa encarnada tivesse de pagar ao treinador uma indemnização. Diz Luís Filipe Vieira que uma situação como esta, ou seja, um treinador do Benfica por três épocas consecutivas, já não acontecia desde 91-92 com Eriksson, da Suécia. E que um projeto é um projeto. Assim sendo, a época 2011-2012 irá começar com Jorge Jesus, o mesmo que no ano passado levou o Benfica ao rubro com a conquista do campeonato e que este ano não conseguiu mais do que uma Taça da Liga. A edição do Desporto Antena fica por aqui. Vamos voltar amanhã às 8 da noite. Fique bem, boa noite e até lá.